Fecheiro 141. Folhei de novo o livro de anotações, confirmando a minha impressão. Não, ele tinha escrito em latim aqui e ali, mas não com muita frequência, e sempre como fizera ali, para continuar um registro iniciado em inglês. Que estranho! Voltei ao trecho referente a River Run e comecei a tentar descobrir o que estava escrito. Depois de uma ou duas frases, desisti e fui procurar Jamie. Ele estava no gabinete dele, do outro lado do corredor, a escrever cartas, ou não? O tinteiro, feito de uma pequena cabaça com uma rolha de cortiça para impedir que a tinta secasse, estava à mão, completamente cheio. Eu sentia o cheiro de raspas de carvalho fervidas com limalha de ferro. Sobre a mesa, uma pena de peru nova. A ponta tão afiada que parecia mais apropriada para furar do que para escrever. E sobre o mata-borrão, uma folha de papel em branco, com apenas três palavras solitárias no alto. Não foi preciso mais do que um olhar para o seu rosto para saber o que elas diziam. Minha querida irmã. Ergueu os olhos para mim, sorriu ironicamente e encolheu os ombros. O que devo dizer? Não sei. Ao vê-lo, eu fechara o livro de anotações médicas, prendendo-o debaixo do braço. Entrei e pus-me a seu lado, pousando a mão no ombro dele. Apertei-o delicadamente e ele colocou a sua mão sobre a minha durante um momento. Depois pegou na pena para escrever. Não posso continuar a pedir perdão. Girou a pena de um lado para o outro, entre o polegar e o dedo médio. Tenho repetido isso em todas as cartas. Se ela estivesse disposta a perdoar-me. Se estivesse, Jenny já teria respondido pelo menos a uma das cartas que ele enviava infalivelmente a Lally Brough todos os meses. Ian perdoou-te e as crianças. As cartas do cunhado de Jamie chegavam esporadicamente. Mas chegavam, juntamente com alguns recados do seu homónimo, o jovem Jamie, e por vezes uma outra linha de Maggie, Kitty Michael ou Janet. Mas o silêncio de Jenny era tão ensurdecedor a ponto de abafar todas as outras comunicações. Sim, seria pior se. Deixou a frase esvair-se, fitando o papel em branco. Na verdade, nada podia ser pior do que esta distância. Jenny era mais próxima dele, mais importante para ele, do que qualquer pessoa no mundo, com a possível exceção de mim. Eu partilhava a sua cama, a sua vida, o seu amor, os seus pensamentos. Ela partilhara o seu coração e alma, desde o dia em que ele nascera até ao dia em que ele perdera o filho mais novo de Jenny. Ou assim via ela a questão. Doía-me vê-lo continuar a carregar a culpa pelo desaparecimento de Ian e sentia algum ressentimento em relação a Jenny. Compreendia a profundidade da sua perda e sentia compaixão pela sua dor. Mas, no entanto, Ian não estava morto, pelo que sabíamos. Só ela poderia absolver Jamie. E ela sabia isso com certeza. Puxei um banco e sentei-me ao lado de Jamie, deixando o livro de lado. Havia uma pequena pilha de papéis de um lado, cobertos com a escrita difícil de Jamie. Era-lhe penoso escrever com a mão errada e essa mão aleijada. No entanto, ele continuava a escrever obstinadamente quase todas as noites, registando os acontecimentos do dia. Os visitantes de Reeds, a saúde dos animais, o andamento das obras, os novos arrendatários, notícias dos condados a leste. Ele anotava tudo, uma palavra de cada vez, e as cartas eram enviadas por algum visitante que as pudesse levar na primeira etapa da sua precária viagem à Escócia. Nem todas as cartas deviam chegar ao destino, mas algumas chegavam. Da mesma forma, a maioria das cartas da Escócia também nos chegavam às mãos, se fossem enviadas. Durante algum tempo esperei que as cartas de Jenny simplesmente se tivessem extraviado, perdido no caminho, mas já fazia muito tempo e eu parara de ter esperança. Jamie não. Pensei que talvez eu lhe devesse enviar isto. Mexeu na pilha de papéis ao lado, na escrivaninha, e retirou uma pequena folha manchada e suja, esfarrapada de um lado ao longo da borda, onde fora arrancada de um livro. Era um bilhete de Ian, a única evidência concreta que tínhamos de que o rapaz ainda estava vivo e bem. Chegara até nós durante a Assembleia, em novembro, por intermédio de John Quincy Myers, um montanhês que deambulava pelas terras selvagens, tão à vontade entre os índios como entre os colonos, e mais à vontade ainda entre os cervos e gambás do que com qualquer pessoa que vivesse numa casa. Escrito desajeitadamente, num latim tosco, o bilhete assegurava-nos que Ian estava bem e feliz, casado com uma jovem à maneira dos Mohawks, significando, pensei eu, que ele decidira partilhar a sua casa, a sua cama e a sua fogueira, e que ela resolvera permitir que isso acontecesse, ele esperava ser pai na primavera. E era tudo. A primavera passara, sem mais nenhuma notícia. Ian não estava morto, mas era quase como se estivesse. As hipóteses de o voltarmos a ver eram remotas, e Jamie sabia disso. A vastidão da natureza tinha-o engolido. Jamie tocou no papel amarrotado, delicadamente, traçando as letras arredondadas ainda infantis. Eu sabia que ele tinha contado a Jenny o teor do bilhete, mas também sabia porque é que ele não enviara o original até ao presente momento. Era o seu único elo físico com Ian. Abrir mão dele seria entregá-lo aos Mohawks de uma forma definitiva. Ave, dizia o bilhete na caligrafia pouco definida de Ian. Ian salutat avunculus Jacobus. Ian saúda o seu tio James. Ian significava mais para Jamie do que um sobrinho. Apesar de amar todos os filhos de Jenny, Ian era especial. Um filho adotivo, como Fergus. Mas ao contrário de Fergus, era um filho do sangue de Jamie. Uma substituição, de certa forma, do filho que perdera. Esse filho também não estava morto, mas jamais poderia ser reclamado. O mundo parecia repentinamente cheio de filhos perdidos. Sim, disse eu com a garganta apertada. Penso que deverias enviar-lhe. Jenny deveria ficar com ele. Mesmo que... Tossi, lembrando-me de repente da anotação no livro de registros médicos. Peguei nele na esperança de que distraísse Jamie. Por falar em latim, há aqui uma coisa estranha. Podes dar-lhe uma olhadela? Sim, claro. Ele deixou o bilhete de Ian de lado e tirou-me o livro das mãos, movendo-o de modo a que a última luz da tarde incidisse sobre a página. Franziu ligeiramente a testa, percorrendo com um dedo as linhas manuscritas. Santo Deus, o homem sabe tanto de gramática de latim como tu, Sassenach. Muito obrigada. Nem todos podemos ser eruditos, sabes? Aproximei-me, espreitando por cima do seu ombro enquanto lia. Então, eu tinha razão. Rawlings não passara a escrever em latim por diversão ou meramente para exibir a sua erudição. Que estranho, disse Jamie, traduzindo devagar à medida que o seu dedo se movia pela página. Estou acordado? Não. Ele quis dizer, fui acordado, acho eu, por barulhos no quarto adjacente ao meu. Pensei que o meu paciente tivesse ido urinar e decidi segui-lo. Por que é que ele faria isso? Já agora digo-te que o paciente era Hector Cameron. Ele tinha um problema na bexiga. Rawlings provavelmente queria vê-lo a urinar, para ver que tipo de dificuldade ele tinha. se sentia dor, se tinha sangue na urina, esse tipo de coisas. Jamie lançou-me um olhar enviesado, com uma das sobrancelhas erguidas. Depois abanou a cabeça e voltou ao livro, murmurando algo sobre os gostos peculiares dos médicos. Homo procediente. O homem prossegue. Por que é que ele se refere ao Cameron como o homem, em vez de o chamar pelo nome? Ele escreveu em latim para ser secreto, disse eu, impaciente para ouvir o que vinha a seguir. Se o Cameron visse o seu nome no livro, ficaria curioso, acho eu. E o que é que aconteceu? O homem sai da casa. Ou talvez tenha querido dizer apenas do quarto? Deve ser de casa. O homem sai e eu sigo. Ele caminha com passos firmes e rápidos. E por que é que não o faria? Aqui estou perplexo. Eu dei ao homem 12 grãos de láudano. 12 grãos? Tens a certeza de que é isso que ele escreveu? Inclinei-me sobre o braço de Jamie a espreitar, mas era verdade. Ele indicou a anotação nitidamente. Mas isso é láudano suficiente para derrubar um cavalo? Sim, 12 grãos de láudano para ajudar a dormir, diz ele. Não era de admirar que o médico estivesse perplexo ao ver o Cameron saltitar pelo relevado a meio da noite. Eu dei-lhe uma cotovelada. Continua. Bem, ele diz que foi à latrina, certamente à procura do Cameron, mas não estava lá ninguém e não havia nenhum cheiro de... ele achava que ninguém tinha lá ido recentemente. Não precisas ser delicado por minha causa, disse eu. Eu sei, disse ele a rir-se, mas os meus pudores ainda não estão totalmente endurecidos, apesar da minha longa convivência contigo, Sassenach. Ai, afastou-se com um safanão, esfregando o braço onde eu o tinha beliscado. Fitei-o com uma expressão zangada no rosto. Embora no meu íntimo estivesse satisfeita por ter alegrado o ambiente entre nós os dois. Esquece os teus pudores, por favor, disse eu, batendo o pé. Aliás, tu não tens nenhum. Para começar, ou não te terias casado comigo? E então, onde estava o Cameron? Ele continuou a leitura, os lábios silenciosamente formando as palavras. Ele não sabe. Andou de um lado para o outro, até que o mordomo saltou de um canto, pensando que ele era um saqueador de algum tipo, e ameaçou-o com uma garrafa de whisky. Ora, aí está uma arma fantástica, observei, sorrindo ao imaginar Ulisses, de touca de dormir, a brandir a sua arma de destruição. Como se diz garrafa de whisky em latim? Jamie deu uma olhadela na página. Ele diz aqua vitae, que sem dúvida foi o mais próximo que ele conseguiu chegar. Mas devia ser whisky. Ele diz que o mordomo lhe deu um gole para o curar do choque. Então ele acabou por não encontrar o Cameron? Sim, encontrou-o, depois de deixar Ulisses, confortavelmente enfiado na cama a ressonar. Na manhã seguinte perguntou, mas o Cameron não se recordava de se ter levantado de noite. Virou a página com um dedo e olhou para mim. O láudano impediluía de se lembrar? Pode ser, disse eu franzindo a testa, facilmente. Mas é simplesmente incrível que uma pessoa com tanto láudano no corpo pudesse levantar-se e deambular por aí. A menos que... Ergui uma das sobrancelhas para ele, lembrando-me das observações de Jocasta durante a nossa conversa em River Run. O teu tio Hector era viciado em ópio ou algo assim? Alguém que usasse grandes quantidades de láudano regularmente desenvolveria uma tolerância a esta substância e poderia não ser realmente afetado pela dose de Rawlings. Sem nunca se chocar com qualquer insinuação de depravação entre os seus parentes, Jamie considerou a sugestão, mas por fim abanou a cabeça. Nunca ouvi falar nada a respeito disso. Mas por outro lado, acrescentou ele com alguma lógica, não haveria nenhuma razão para que alguém me contasse isso. Era verdade. Se Hector Cameron tinha os meios de se deixar viciar em narcóticos importados, e ele certamente tinha-os, sendo River Run uma das mais prósperas fazendas da região, isso não seria da conta de mais ninguém, além dele próprio. No entanto, imaginava que alguém poderia ter mencionado isso. A mente de Jamie corria noutra direção. Por que é que um homem sairia de casa à meio da noite para urinar, Sassenach? Perguntou ele. Eu sei que o Hector Cameron tinha um penico. Eu usei-o. Tinha o nome dele e o brasão dos Cameron pintados no fundo. Excelente pergunta. Olhei fixamente para a página de rabiscos enigmáticos. Se o Hector Cameron estivesse a sofrer ou a ter alguma dificuldade pela passagem de um cálculo nos rins, por exemplo, suponho que ele saísse para não acordar a casa inteira. Nunca ouvi dizer que o meu tio fosse viciado em ópio, mas também não ouvi dizer que ele fosse muito atencioso com a mulher ou com os seus criados, observou Jamie com algum cinismo. Pelo que dizem, o Hector Cameron era um canalha. Eu ri-me. Sem dúvida é por isso que a tua tia acha o Duncan tão agradável. Addison entrou no aposento como se nada fosse, com restos de uma libélula na boca, e sentou-se aos meus pés para que eu pudesse admirar o seu prémio. Muito bem, disse-lhe, afagando-o apressadamente, mas não estragues o teu apetite. Há muitas baratas na despensa que quero que dês cabo delas. Esse é o homo, murmurou Jamie pensativamente, tamborilando o dedo no livro. Um homo francês, que te parece? Um quê? Fitei-o espantada. Não achas, Sassenach, que talvez não fosse o Cameron quem o médico seguiu até ao exterior? Não. Até agora, não. Inclinei-me para a frente e dei uma espreitadela à página. Mas por que é que deveria ser outra pessoa? Ainda por cima um francês. Jamie apontou para a margem da folha, onde havia alguns rabiscos sem importância, pensara eu. O que estava sob a sua unha era uma flor de lis. Esse é o homo, repetiu ele, batendo com o dedo novamente na página. O médico não tinha a certeza de quem seguia. Foi por isso que não o chamou pelo nome. Se o Cameron estava drogado, então foi outra pessoa que deixou a casa durante a noite. No entanto, ele não fala de nenhuma outra pessoa presente. Mas ele poderia não a mencionar, a não ser que a tivesse examinado, argumentei. Ele, de facto, registra observações pessoais. Mas a maior parte é estritamente o histórico dos seus casos clínicos, registros sobre pacientes e os tratamentos que lhes administrava. No entanto, franzi o senho. Uma flor de lis desenhada na margem não significa necessariamente alguma coisa, quanto mais que havia um francês presente. A não ser Fergus, os franceses não eram de modo algum comuns na Carolina do Norte. Eu sabia que havia algumas povoações francesas ao sul de Savannah, mas isso ficava a centenas de quilómetros de distância. A flor de lis podia não ser nada além de um rabisco aleatório. No entanto, Rawlings não fizera rabiscos semelhantes em nenhuma outra parte do livro que eu me lembrasse. Quando acrescentava desenhos, eram cuidadosos e objetivos para lhe servirem de lembrete, ou como um guia para qualquer médico que viesse depois dele. Por cima da flor de lis havia uma figura que se parecia um pouco com um triângulo, com um pequeno círculo no ápice e uma base curva. Por baixo havia uma sequência de letras. Au, et, ac. A, u, disse eu devagar, examinando-a. Aurum, ouro. Jamie ergueu os olhos para mim, surpreendido. Eu anuí com a cabeça. É a abreviatura científica para o ouro, sim. Aurum et aqua. Ouro e água. Imagino que ele esteja a referir-se à crisoterapia. pedacinhos de flocos de ouro suspensos numa solução aquosa. É uma terapêutica com sais de ouro para a artrite. Apesar de estranho, em geral funciona, embora ninguém saiba porquê. E é caro, observou Jamie. Embora eu pense que o Cameron podia dar-se ao luxo. Talvez ele tenha guardado uma parte das suas barras de ouro. Ele realmente diz que o Cameron sofria de artrite. Franzi a testa olhando para a página e para as suas anotações à margem. Talvez ele pretendesse recomendar o uso dos sais de ouro para esta condição. Mas não sei nada sobre a flor de lis ou do outro desenho. Apontei para ele. Não é o símbolo de nenhum tratamento médico que eu conheça. Para minha surpresa, Jamie riu-se. Imagino que não, Sassenach. É um compasso, uma ação. É? Pestanejei para ele, depois olhei para Jamie. O Cameron era maçã? Ele encolheu os ombros, passando a mão pelo cabelo. Jamie nunca falava da sua associação aos maçons. Ele fora iniciado, como se costumava dizer, em Ardsmuir. E além de qualquer sigilo imposto pela sociedade, ele raramente falava de qualquer coisa que tivesse acontecido entre aquelas úmidas paredes de pedra. O Rawlings deve ter sido maçã também, disse ele claramente relutante em conversar sobre a maçonaria, mas incapaz de deixar de fazer associações lógicas. Caso contrário, ele não saberia o que isto significa. Um dedo longo indicou o sinal do compasso. Eu não sabia muito bem o que dizer a seguir, mas fui salva da indecisão por Adson, que cuspiu um par de asas cor de âmbar e saltou para cima da escrivaninha em busca de mais hors d'oeuvre. Com um movimento rápido, Jamie agarrou no tinteiro com uma das mãos e segurou protetoramente a sua nova pena com a outra. Privado da sua presa, Adson andou preguiçosamente até à ponta da escrivaninha e sentou-se sobre a pilha de cartas de Jamie, o rabo oscilando suavemente enquanto fingia apreciar a paisagem. Os olhos de Jamie semicerraram-se diante de tanta insolência. Tira o rabo peludo da minha correspondência, disse ele afastando o gato, dando-lhe pancadinhas com a parte pontiaguda da pena. Os grandes olhos verdes de Adson arregalaram-se quando se fixaram na ponta da pena oscilante e as suas omoplatas retesaram-se na expectativa. Jamie girou a pena tentadoramente e Adson deu uma patada infrutífera, tentando agarrá-la. Agarrei no gato rapidamente, antes que houvesse algum estrago maior, tirando-o de cima dos papéis, e ele bufou em protesto. Não, este é o brinquedo dele, disse eu ao gato, lançando um olhar reprovador a Jamie. Vem comigo agora, tens de caçar baratas. Estendi a mão para pegar no livro de anotações, mas para minha surpresa, Jamie deteve-me. Deixa-o comigo mais um bocadinho, Sassenach, pediu ele. Há aqui algo bastante estranho neste relato de um francês, maçã, andar a deambular por River Run à noite. Eu gostaria de ver o que é que o Dr. Rawlings diz quando escreve em latim. Está bem. Agarrei Adson ao colo, que agora ronronava audivelmente com expectativa de baratas, e olhei pela janela. O sol transformara-se num clarão flamejante além dos castanheiros e eu ouvia o barulho das mulheres e das crianças na cozinha. A senhora Bug estava a fazer o jantar, ajudada por Brianna e Marsali. O jantar estará pronto daqui a nada, disse-lhe, inclinando-me para lhe beijar o topo da cabeça, onde a última luz do sol incendiava o seu cabelo. Ele sorriu e levou os dedos aos lábios e depois a mim. Mas quando cheguei à porta, já tinha voltado à leitura atenta das páginas escritas com letra miúda. A folha em branco, com apenas três palavras escritas ao alto, jazia esquecida na ponta da escrivaninha, por enquanto.